Um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me darei se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. No primeiro dia dos pães, sem fermento, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, vou celebrar a ceia pascal em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos foram e fizeram tudo como Jesus mandou. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os doze. Enquanto comiam, ele disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que se serviu comigo do prato é que me vai entregar. Ai, porém, por quem o Filho do Homem entregue, melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ai do traidor. Não significava que ódio da parte de Jesus. Na verdade, Judas não fazia a menor ideia da gravidade do que estava por fazer. Não entendia que significa trair Jesus é trair o Pai. Jesus olha para Judas. Judas está próximo dele. Talvez hoje nos indignemos, e até existe uma prática errada de malhar Judas. Mas meu irmão, minha irmã, nós também não traímos muitas vezes. Nós também não traímos a nosso Senhor com as opções erradas que fazemos. Pensa nisso. Será que só Judas, só ele, é traidor? Hoje, Quarta-feira Santa, vamos pedir Nossa Senhora que nós jamais traiamos teu filho. Nossa Senhora, mesmo no vale de lágrimas, mesmo na dificuldade, ajude-nos a ser fiéis. Ajude-nos, Nossa Senhora, a não virar as costas para aquele que tanto nos amou. Nossa Senhora, queremos colocar nesse momento todas as pessoas que se confiam às nossas orações. Queremos nos unir em oração, pedindo a Deus nosso Senhor pelas mães que sofrem a morte de seus filhos. Nossa Senhora das Dores, as mães que se deparam com filhos injustiçados, padecentes. Nossa Senhora, valei-nos, Mãe, para que sejamos dignos das promessas do Teu Filho. Amanhã, em muitas dioceses, todas, a Missa dos Santos Óleos. Com esta missa, se conclui a quaresma. Mas amanhã começa o tríduo pascal. Sobre isso eu falarei na hora da misericórdia de amanhã. Mas filho, filha, mais do que se programar, de viajar, de comprar ovos de Páscoa, de reduzir a Páscoa a chocolate, se programe de ir para a igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, Quinta-feira Santa.